apaixonando o seu coração. Não dói saber que você tá com ela. Eu vou muito bem, obrigada. Se ressentimento ou mágoa, o teu relacionamento tá falido. E o que te faz feliz tá aqui comigo. Vocês não passam de hoje, eu eu duvido. O final dessa história, sei onde vai dar. Antes do meu cigarro apagar, cê me liga querendo voltar. Só eu que sei fazer amor gostoso. Só minha boca conhece o seu corpo. Só eu que rasgo a tua roupa, te arranha. Só eu que tenho as mãos. Apaixonando o seu coração. A FM Produções. Não dói saber que você tá com ela. Eu vou muito bem, obrigada. Se ressentimento ou mágoa, o teu relacionamento tá falido. E o que te faz feliz tá aqui comigo. Vocês não passam de